A violência entre torcidas no Brasil matou 251 pessoas nos últimos 25 anos. A intolerância e a impunidade destroem famílias por todo o país.